respeita a zona, a área, costa nossa malária. É como se uma minhoca fosse engolido por uma águia. Nébia, mete o no microfone. Contato 1-2, nem melhor que seu Stallone. Toma o número do meu telefone. 4-1-2-3-2-3-4-1-3. O que eu escrevo tu lês, é da maneira que tu vês. Prepara-te, tenho um novo produto no mercado. Não consumir não é pecado. Consome-o e passa o recado. Duro muito forte para a tua cabeça fraca. Avista eu mais uma vez, da parte de trás, lá da fraca. Mananda por cento pior, que fiques a saber. Desta vai ser mesmo a valer. Com o meu saber em cima de ti, vai doer o que fazer. Talvez me ser a reconhecer através do saber. O sítio que eu represento, longas noites, longas trips. Mas ficasse, porque passasse fixe, faço mais. Sapa de show, desabrigo, nunca está na brincadeira. Quem se meter comigo vai pisar muita areia. Cala a boca, não arranjes confusão. São os gregos do Xabá com o Mike na mão. Uma coisa digo, apanhei que na minha teia. Seis traficante, o teu lugar é na cadeia. Com esta rima, tu vais ficar embora à toa. Pega na microfone e vou bazar com manhã boa. Improviso, in the fucking area. Claro que não podia faltar o Tony Sá. Tu sabes com o movimento, eu represento. Sou o elemento dos gregos do Xabá. A costa nostra, Joby se bongosta. O amor de que esse mundo é assim feito. Nada de perfeito, cada com o seu destino. Cada com o seu dilema, cada com o seu problema. Sacra MC, diabo tema. Pra modo que buque queima. Meu estilo é mesmo assim, buca pode aguenta. Toca movimento. A cidade de hoje em dia que está vivo na realidade. Mas sacra MC é que quem respeita MC de verdade. Mas um dia por nabar tem uma surpresa de verdade. Job e Cibo gosta. Grande do Xabá. Joga Buda. Por rap de Massamá.